520, bom dia. Informação mais atualizada é a ECO. Eu tenho 190 para Aracaju, copia? 520, autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda. Subida Puca, após Jamo e Caju. O transponder é 5454, controle em 119.35, corteja. Correta, 3520, chama para acionamento no portão 10. Comandador, bom dia. Voo 161 no centro da Eco, autorização Guarulhos. Voo no 161, bom dia. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El. Após voa direto Leda e Bridge, onde intercepta a Zulu 16, segue até Belo Horizonte, após direto Drive. O transponder é o 5471, o controle em 119.35, cotejo. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva à direita, perfil da El, Leda, Bridge, Dr. Zulu 16, BHZ, Kip. 5471-1935, voo 1161. 1161, correto, chame a torre 1895 quando pronto para o pushback. Gente, desacionamento com a torre 1895, voo 1161, obrigado, bom dia. Sim, bocado até outra vez do portão 8, quando lá chame pronto para o táxi, perdão, o altímetro 0110. 3520, próximo ao traverso do 08, solicita acionamento. Livre acionamento, chama para o táxi. O altímetro permanece B10, o 3520. 3520. Meu Salvador, bom dia, gol 1961 no pushback acionamento, portão 8. O gol no 1961, bom dia, coordene com a equipe de solo. Após a aeronave da TAM iniciar o táxi, a sua cauda está autorizado o seu push, chama para o táxi. O altímetro B10. Paciente, em coordenação, após o TAM, livre posicionamento, chama táxi B10, 1961. Tá 3520, tá livre o táxi via pátio 1 em Índia até o ponto de espera da 10, quando lá chama pronto para a decolagem. Tá 3520. Delta 3520, ponto de espera pronto. Delta 3520, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento 030 graus com 4 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 03520. Livre o táxi, via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera da 10, chama pela fora da decolagem. O gol no 161. Pátio Índia, ponto de espera. Delta 3520 decolou aos 29, chame o controle em 119.35. Bom voo e bom dia. Bom dia, muito obrigado, 1935, Delta 3520. Controle Salvador, bom dia, Delta 3520. 3520, bom dia, contato radar na decolagem, sul para o nível 190 na saída PUC, transição Caju. 190 PUC, Caju, Delta 3520. Salvador, gol 1161, ponto espera da 10, ponto de espera. Gol no 161, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 050 graus com 5 nós. Alinha e decola 10, gol 161. Uma flor de pouca, portanto é 3520. Autorizado. Plano 3520, conforme instruções do centro Recife, está presente direto Aracaju. Ok, obrigado, direto Aracaju, está 3520. Decolou aos 33, chame o controle em 119, decimal 35, tenha um bom dia. 1935, 1161, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, bom dia. Gol 1161 da Euleda. Gol 1161, contato radar da decolagem, supra no nível 360 na saída da Euleda. Após Leda, direto Bridge. 7360 da Euleda Bridge, 1161.